Minha cunhada, quero lhe dizer obrigada por sua existência. Você é uma pessoa muito especial, pessoa de grandes qualidades e de uma amizade saudável e confiável. Na certeza de que Deus envolve você todos os dias com suas bênçãos, é que lhe desejo dias cada vez melhores e cheios de boas novidades. Mudar de idade nos leva a refletir no quanto estamos sendo úteis ao mundo e às pessoas. E você, cunhada, com certeza tem feito bem a todos. E é por tudo que você tem sido, por tudo que você é e por tudo que você faz, que a vida lhe traga sempre toda a felicidade existente, porque você merece muito mais. Meus parabéns por esta data e por você existir. Tenha um feliz aniversário, cunhada.